faz com que eu enlouqueça, me deixa louca. Faz com que eu enlouqueça, me deixa louca. Louca, louca, louca. Louca, louca, louca. Eu sou por ti. Banda Louca Tentação, tocando a sofrência do Pará. E no comando, os toppers, DJs e o vinho show.